pedi. Será que eu mando ele entrar? Ou será que eu mando sair? Não quero enfrentar o amor, só quero aprender a dividir. Não quero ser cultuador, se vier me perseguir. Abaixa a força bruta, abaixa a força bruta. Abaixa